negativo. É o número 6. É o sexto na aproximação. Uno 896, reduza para 1970 nós. Reduzir 1970. 6258, desça e mantenha o 050. Então 5809, boa noite, identifique, desça e mantenha o nível 090, chegada Mari na proa de TAP. 090, Mari, monitor para 5809. Localizador visual com a 10 Webjet 5897. 5897, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Chamarei, obrigado, bom dia. Ou 1896, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, vai até 2 mil. Baixo travado, passando externo, o Web 5897. Chamarei. Né, 6258, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. 2 mil, no 012, 3520, desça e mantenha o 050. 0050, tá 3520. Webjet 5809, desça ao nível 060. 896, está autorizado LS, reporte estabilizado. Está reportado estabilizado, né? Voo 89. Para 2 mil pés, 1896. Até 2 mil. Oito nove sete, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Oito nove meia, reduza para aproximação e chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18 e meia dúzia, obrigado. Chané 6258, está autorizado LS, reporte estabilizado. Dan 3520, reduza para 2009. Ok, está reduzindo, está 3891, reduza para 220 nós. 2209, Geneva, copy. Então, boa noite, Geneva, escuta. Tomou 896? Sim, quanto a aproximação da Oficial Livre? Aguardando, obrigado. 1714, cópia. Siga. Aracaju 230, do Paulo Bodés, curva esquerda, perfil Pucajama, após direto, 51, 51 transponder, controle 398. 30 Aracaju aprovado, decorda 190 por 250, Pucajama, 51, 198, bom na sexta. Portão 01, deixando quanto plano para o puxa acionar. Espera. 5897, solo agora, 19 direita, na minha escuta, prossiga Alfa Quilo, pátio 3, observando o sinalizador no pátio 3. Bem-vindo. Alfa Quilo, pátio 3, na sua escuta, 5897. Salvador, gol no 606, prossiga. Gol no 606, prossiga. Pode andar com a porta, Campina Grande. Um minuto. Uno 896, pouso autorizado. Na 10, 120 com 10. Gente, que pouso? Na 10, obrigado. Uno 606, funcionando com a Pina Grande, qual a hora do plano? Hora 50, Uno 606. Pô, não estou funcionando no sistema, está um pouco cedo. Mas se me der um minutinho, deve estar aparecendo. Aqui eu retorno para a cópia. Sim, guardando. Oi, boa noite, hoje é meia-noite. Boa noite, Oxané 6258, quando é aproximação, aguardo pista livre, número 2. Meia, solo agora 21, táxi na minha escuta, libere a pista primeira direita, prossiga via Alfa e reporte ainda da Juliette. Vai livrar na Fox Trot Alfa, camarada da Juliette. Autorizado, pista 10, 120 com 8. Livre pouso, 10, 8, 6, 6, 2, 5. Todo mundo da Lua que chamou a torre? É, desconcede. Inicialmente via Alfa, Índia, portão, até o portão. Uno 896 na escuta. 520, chame torre Uno 8, decimal meia dúzia, uma boa noite. 7862, obrigado, boa noite. 5809, dista para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Vetor para o sequenciamento, curve à direita para o 225, limitado pelo localizador. Direita 225, limitado pelo localizador, 3291. 3891, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reduza para 1809. Desce para 2000, ajuste no 012, reduzindo 3291. 3520. 3520, aguardar, fica livre. Janeia 6258, Solo 24, libera a direita na minha escuta e reporta pista livre. Boa tarefa. Cliente prosseguindo via Alfa, Juliette até posição remota, 1-4. Tá 3520, pouso autorizado, 120 graus com 10 nós. Tá 3520 autorizado, pouso 10. Voa no Route 96, prosseguindo em frente, Índia, portão 03. Índia 03. Esquerda 180. Esquerda 180, 3891. Autorizado LS, X-Ray 10759. 5809, chame torre 118, decimal 62, boa noite. 86, boa noite, 7589. Quanto ao solo, 55 da próxima decolagem, é isso mesmo? Bastante travado, 7.50. Tem mais ainda na escuta da torre? Na escuta? Eu tenho para o Valo 3.9, para Campina Grande. Pronto, cópia? Pronto. Da torre vai reportar estabilidade, 3.8.9. 1-0, volta via 1-0, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5-1-62, transponder, controle Apere 1-9, decimal 8. Autorizado 390, Campina Grande, apertura 1-0, decola Puca, Zipar, curva esquerda, após 5-1-62, 19-8, controle, voo 606. Confere, portão 02, chame controle para o puxa sinal. Camarada, obrigado. 3520, solo 27, direita, taxa me escuta, Alfa Juliette até o portão de número 10. Alfa Juliette 10 na sua escuta, está 3520. Coisa 09, pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 10, check trem. Baixar de trabalho, dentro das condições, visual prossegue, 7509. Estabilizado na final 3891, visual com a pista. Chame torre 118, decimal 612, boa noite. 612, obrigado, boa. Torre Salvador, eu tenho 3891, boa noite. Na final da 10, baixo trabalho. Boa noite, número 2 para o pouso, traço da web à frente, se contando aproximação, informar esse livre. Gente, aguardando, 3239. Fala já direita, táxi na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3, observando os sinalizadores. Repórter pista livre. Alfa Kilo Pátio 3, UEP 59. No pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 10 nós. Ok, autorizado pouso 10, 3291. O tráfego, vou com a foto do Recife, só para pouco, ok? Solas 33, táxi me escuta, livre à direita, prossegue via Alfa e reporta da Juliette. Livre à direita, táxi pela Alfa, vai reportar na Juliette, o 3291. 4 para cópia. Pronto para cópia. 5 0 aprovado para Maceió, rota via Operador 58, decolando 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. 5157 transponder, controle OPL 119, décima 8. Autorizado. Maceió, nível 350, upwind 58, decola da 10 com curva direita, esquerda, Puca Jamo, Aracaju, 557, o transponder, 198, o controle, o gol 994. Portão meia dúzia, estou corrigindo curva esquerda, porta decolagem, meia dúzia portão, sem encontro ponto para o puxa acionar. Confirmando a curva à esquerda após a decolagem, meia dúzia portão, chama quando pronto, o gol 994. Prossegue em frente, Juliette para o Tom 05. Em frente, Juliette para o 05, 3291. Pax Bono 714 com 50 a bola. Total de 2 horas e 10 de autonomia, só na rede. 15 alto, reporte pronto, pode esperar, 1012, ajuste. 5 para a bola, 12 com 7 na parte. Além de cola, 130 com 11. Já alinhado de cola, 190 com 97. No 4, decolado agora os 38, controle 198, transfere, bom voo. 198, obrigado, bom domingo. 6, 1896. Controle Salvador, bom dia, Gol no 714, decola. Bom dia, no 714. Suba ao 230, será pouco, viu? É, confirme 230. Afirmativo, 230, foi o nível autorizado solo? Ah, pode ser, é que eu não tinha compreendido. Pega acionamento, voo 06-06. Autorizado, tinha um táxi. Chamar táxi, 06-06. 06-06, cópia. Irmão, cópia. Salvador, João Pessoa aprovado, 370, rota Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5161, transponder, controle opera 119.8. Boa noite, 6746, identifique, voe pro de TAP, desça para 050, chegada mais. 050, TAP, chegada mais. Transponder 61, controle SMA2, Sim, Matias, Apuca, inicialmente Apuca, Jamo, Caju. Confere 03 portão, chama o condutor para fechar. Confirmando, é Puca. E... Uniforme Charlie Alfa. Isso, é Puca, Jamo, após Jamo, posição Jamo, após Jamo, transição Caju. Obrigado. Uno 714, chame o centro Recife, 125.45, alterne 126.825. 125.45, 2.85, centro Recife, 1714, obrigado, boa noite.